quente, bem quente. Ao fininho pirulito, empadinha de palmito. Que saudade me faz, oh, minha bela Goiás. Serra Dourada, amor, das Lajes, Poço do Bispo, Praia do Bagagem. Serra Dourada, Morro das Lajes, Poço do Bispo, Praia do Bagagem. Garimpeiro de ouro, de ouro fino, é hora da chegada, escute o sino. É festa do povo, folia do divino. Preto e branco, velho e menino, juntos sorrindo. Serra Dourada, Morro das Lajes, Poço do Bispo, Praia do Bagagem. Serra Dourada, Morro das Lajes, Poço do Bispo, Praia do Bagagem. Garimpeiro de ouro, de ouro fino, é hora da chegada, escute o sino. É festa do povo, folia do divino, preto e branco, velho e menino, juntos sorrindo.